Aí! Yuri Martins. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. Você nem ouviu? Mas eu já vou falar que é mais uma, hein? Eu não quero saber, aê, tu não quer mais ouvir. Se vou pra eu sofrer, prefiro ficar sozinho. Entre eu e você, não tá dando mais pra mim. Eu só quero saber, pra ver que não é o fim. Liga, chora, implora mais uma foda, gostosa. Liga, chora, vem sem perreca e sem lorota. Vem aí, eu imagino. Liga, chora, implora mais por uma volta gostosa. Liga, chora, vem sem perreco, vem sem perreco. Aí, volta, não vai. Aí, o... quero saber, tu não quer mais ouvir. Se for pra eu sofrer, prefiro ficar sozinho. Entre eu e você, não tá dando mais pra mim. Eu só quero saber, prove que não é o fim. Aê! Liga, chora, implora mais por uma foda gostosa. Liga, chora, vem sem pena aqui sem lorota. É o Yuri Martins e eu, e eu. Liga, chora, implora mais por uma foda gostosa. Liga, chora, vem sem perreco, vem sem perreco. Aí, o... chora, implora mais por uma volta.